Saudações, peregrinos cibernéticos, estamos aqui com mais um podcast da RPG, o mais animado de todos dessa vez. Nossa, só voz. Comemora, e dessa vez estou aqui com o Borges. De nada animado, como sempre. O Vru. Eu fiquei desconcertado agora. Tá bem. E o apresentador lindo de sempre, de nada aqui, o Barão de Aventar, para mais podcast. Dessa vez a gente vai fazer um top 10 de filmes, nossos filmes preferidos. Então eu vou explicar para vocês, queridos ouvintes, agora. Cada querido participante desse podcast escolheu 10 filmes que eles julgam ser os melhores que já viram na sua vida. Cada um deles vai comentar esses filmes todos, a gente vai comentar juntando, fica monótono. E no final a gente vai tentar fazer um top 10, um top 10 de filmes do RPG. Então, você tá bebendo não, né, João? Não, cara, eu tô com um problema sério de estômago, eu tô tendo que parar de beber. Coloca o plantão da Globo aí. Não. Na verdade, vou deixar você fazer o somzinho e não vou colocar nada no lugar. É muito triste. Olha a vinheta do psicopata. É mesmo. Pô, eu já tava animado com o podcast, agora tô desanimado ainda. Mas vamos lá, galera. Então, solta a musiquinha, produção, pra começar. Quem quer começar falando dos seus filmes aí? Tá, eu posso começar dizendo que eu não tenho 10 filmes, tá? Eu consegui fechar 10, cara, aqui no final de tudo. Mas sabe o que eu tô sentindo que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai chegar. A gente vai começar a falar, né? Vocês vão começar a falar. Eu vou começar a ver um monte de filme que eu esqueci de colocar aqui. Sim. É, eu também, mas. Mas vai lá, Bruno, começa aí então. A gente vai começar a falar mal dos filmes que você escolheu. Tá bom, e primeiro que eu nem comecei, eu nem tenho ordem, tá? Porque não sei se existe esse não, tipo, mas né? É sem ordem, não é, que aí é muito forte. Aí eu fui botando o que eu lembrei aqui, comecei com Blade Runner. Ó, oh, boa. Um, né? Tá bem. Tem mais de um? Tem. Blade Runner? Não. Eu com Blade. Boa, rapidinho. Eu acho que tá falando merda. Eu acho que você falou uma merda. Eu acho que foi uma merda muito grande. É, talvez. Mas, porra, Blade Runner, peraí, confundi com... Nossa. Um Blade. Não, confundi com aquele do cara imortal, qual o nome daquele? Não, cara, ninguém tem que colocar Highlander. Highlander, nossa, confundi com Highlander, moleque. Bem não, lembrado, porra. Calma aí. Não, calma aí. Mas, pô, na moral, Blade Runner eu acho que só não entraria mais na minha lista porque eu estaria sendo meio poser de nerd, mas vale muito a pena ver, cara. Poser de nerd? É, cara, é tipo assim, vou colocar Blade Runner só pra fingir que eu sou cultzinho. Não, não é nerd, é cult. Aliás, a minha lista tá bem assim. Uai, mas filmes são todos em francês, os seus não? Não, mas o meu são todos israelenses, cara. O meu filme mais recente aqui é de 1948. Os meus são todos israelenses, de 1800 e pouco. Foi resgatado aí. Não, em preto e amarelo. Mas que bosta. Mas, cara, só um comentário sobre Blade Runner. Eu acho que isso já foi citado em vários outros podcasts até. Mas eu acho que foi um dos filmes com a melhor mensagem no final. Quando o cara pega e fala e tudo estará perdido como lágrimas na chuva. Cara, isso é bonito pra caralho. Vamos lá, mano. Improviso, pelo improviso, visto. É. É improviso mesmo? Cara, sei lá, cara, não sei. Eu tenho outro filme aqui que a gente fala mais sobre improviso depois. Curiosidade, eu vi esse filme no ônibus. Porra? Ok. É. Indo pra Paris. Voltando, cara. Voltando, tudo bem. Vai lá, fala aí. De ônibus, detalhe. É, você não é um bosta, quer falar que é maneiro, é um bosta. Continua aí, cara, sua lixinha. Eu não vou continuar minha lista, agora. Vai você, danado. Eu vou começar minha lista com um filme muito batido, mas foda-se. E quem me conhece sabe que eu gosto pra caralho, mas nem é um filme só. Eu coloquei de putaria trilogia de vez, que é o Poderoso Chefão, cara. Ah, filho da puta. Ah, na moral, esse com certeza é meu filme preferido, cara. É aquele filme que toda hora tá passando no Telecine Cult e no TCM, eu paro, cara. Paro o que eu tô fazendo pra ver, na moral. Eu tô devendo. E, cara, é tipo... Você não viu? Não, nem um dos três até hoje. É um bosta. Bota a vinheta aí, sabe? Deixa eu pensar na vinheta que faça sentido. Borges é um bosta. Boris não pode falar. Eu tive essa numa vinheta falta de cultura. Isso é uma coisa bem frequente. O Borges também pode chamar de Borges. Não, eu tentei me chamar Borges, com Borges, eu não consegui. Borges, cocô com Borges. Risada, risada do Parece Nosso, parece. Tá, ok. E pô, cara, é uma das melhores construções de história que eu já vi, assim, cara. E você começa sendo apresentado a família toda e você... Num, você pensa, pô, Vito Corleone, cara de respeito. E você pensa, nunca vou saber o passado dele. E no 2 ele consegue misturar. Como é que fala? Concomitantemente, alguma merda assim? É difícil? É um monóculo? É alguma coisa assim. Botou cara, o movimento do personagem, o personagem do Al Pacino, que seria o filho menos provável em entrar nos negócios da família, com o crescimento do próprio Dom Vito Corleone, que é interpretado por Robert De Niro, entendeu? Imagina um filme que tem três protagonistas, sendo que os três são sendo os atores desses protagonistas, o Al Pacino, o Robert De Niro e o outro Marlon Brando. Cara, é muito foda, é muito foda. E ao contrário do que as pessoas dizem, pra mim o 3 fecha com chave de ouro, assim. Mesmo me engano, é o 3 que não tá no livro, né? Não, mas eu, depois que eu vi os filmes, sim, eu me interessei e procurei o livro depois. É, eu já li, eu tenho um livro aqui em casa. O 3 foi escrito junto com o Mário Puzo e o Coppola, escreveram o roteiro junto. Então é mais ou menos, né? Você pensa que o autor do livro tá ali, entendeu? Falando em Coppola, é só eu, a filha dele me incomoda pra caralho no filme. Então, uma bosta, é uma bosta, cara. Cara, sério, puta, dá raiva. A cena dela morrendo, eu acho que é uma das coisas mais tristes do cinema. Dá muita raiva, cara. Pô, é uma bosta nojenta. Ela é muito ruim, cara. É bem ruim mesmo, sabe? Foi bem negociado. Só, cara, tá... é sacanagem você botar do lado de um cara tipo Patinho, cara, fica porra, muito de nível. E ela, é o tempo todo ela contracenando, né? Com o Patinho, aquele outro cara que é o... Que faz três nomes de segredo, esqueci. O cara que faz o Sony? Andy Garcia. O Sony morreu, cara. Pronto, spoiler na cara. Porra, não, spoiler. Ah, o Guilherme morreu, né? É, o Guilherme. Mas cara, eu não ligo pra spoiler. Mais spoiler pra você, o Tartaglia perdeu um filho. Pô, vai ter um helicóptero boladão, metralhando todo mundo em alguma hora lá. Tá. Vru. Ai. Eu sei, eu já vi, otário. Quer mais? Não, eu tenho alguns. Ah, só que se você me dizer algum que eu não sei... Esse é do Game of Thrones? É. Você vai ser assassinado. É. Okay. Okay. Eu tô triste agora. Eu sabia, cara, que tava certo. Pô, eu ia comentar mais que o Poderão de Chapão, vou comentar mais outro. Bota, vai falar seu filme aí. O spoiler é foda, né, cara? Você joga espirra assim, quem não tá nem... Pô, foi na cara. Pior que um spoiler perdido, né, cara? Ele mirou em 20 e acertou. É, caralho. Morre gente. Eu morro, você é um filho da puta. Tipo assim, filho da puta. Ok. Pra... Aí, não vai ser a vez que cada um vira ele, aí gride ele. E não falando só de mim, não. Tô falando de você também, Luiz, que tá ouvindo o programa. Obrigado. Luiz, você ouviu. É a nova promoção do LRP. Agora a gente tem uma segunda ouvinte, né? Aparentemente. É a Priscila. Esfaqueia o Borges, ganha, sei lá, uma participação no podcast. Cara, a gente vai ser denunciado em algum momento. Deve não, ser não, como... eu vou de novo citando o Poderoso Chefão. Eu só quero que ele passe um mês sem andar, mas não somos assassinos. Só isso. Fala, Bort, fala seu filme. Não, agora fala porra nenhuma, não. Volta você de novo. Não, eu já falei, eu falo. Vou começar aqui com um V de Vingança. O quadrinho é melhor, valeu, falou. Valeu, falou. Juro, vai lá. Não, sacanagem, pior que eu prefiro o filme. Eu vejo muita crítica ao filme em relação ao quadrinho e eu não consigo entender. Falam que deturparam a ideia do quadrinho, blá blá blá blá blá. Ah, cara, você tem que... Eu não consigo entender mesmo. Ah, vocês gostaram da ideia do filme? Eu gostei, cara, ficou legal. E o filme, pô, ele pegou o quadrinho e, tipo... Mexeu para que ficasse mais empolgante, entendeu? Sim, sim. Pra época que o filme foi lançado, cara, filme paradão não vende mais hoje em dia. Sinceramente, pra mim foi tão irrelevante que eu nem lembro da história. Não, eu sou um bosta. Mas filme paradão não vende hoje em dia, cara. Você precisa ter um fator empolgação ali, entendeu? Eles fizeram isso, cobra. Eles decidiram deixar ela mais empolgante, né? Tem um momento ali no meio que fica meio parado, mas é maneiro, eu gostei muito desse filme. Não, tem nenhum momento que fica meio parado. Ah, naquela parada da prisão, fica meio... Pô, aquilo não é parado, boy. Aquilo é um puta... É, como é que a gente pode dizer? Eu sei, eu entendo a ideia, mas... Tem um envolvimento psicológico ali com o filme, cara. Sim, é, entendi o que você falou, mas tipo assim... naquele momento ali... Eu tava só desenvolvendo ela, entendeu? Não tinha uma progressão assim, não tinha uma ação. É, mas sei lá, foi bem encaixada pra caralho. Sim, não. E no quadrinho ela é muito foda também, cara. Muito foda mesmo. O quadrinho é muito foda. Vai, Bruno. Ok, eu tinha colocado o Poderoso Chefão como próximo, mas... Ó, já corta aí que eu já cortei de você, já tô ganhando. Vamos ver. Cara, eu coloquei um aqui, que eu juro, ou vocês vão falar muita merda, ou vocês vão ficar, por que eu não coloquei? Enfim, eu botei O Profissional com o Jean Reno. Nunca vi, podem comentar sem mim. Eu acho que eu vi. Vai falando aí, Bru, pra ver se eu lembro. Ele é um assassino, né? Continua. E aí, tipo, oi? Continua. E pra dizer a verdade, eu nem lembro direito como ele acaba cuidando de uma garotinha que se meteu na confusão de alguma forma. E aí ela pede pra aprender a assassinar ele, começa a ensinar ela. E a parada vai progredindo, não sei se você já viu. Não vi. Não tem como. É porque assim, o filme é só isso, não tem como falar. Mas o plot parece ser de um filme bom, eu vou procurar. O plot parece ser de um filme genérico, de ação. Não, pior que não. Esse é aquele da faquinha? Sacanagem. É, mas é francês mesmo, né? O cara não é francês? Eu acho que, se bobear, eu acho que o filme original é em francês, eu nem sei agora. Errou! Vamos verificar aqui na minha memória. Mas pô, esse não é o do maluco com a faquinha lá? Ah, esse mesmo. O filme original é Leon, de 1994. Leon, é o nome do personagem, né? Qual é o nome do filme em português? O Profissional. O Profissional, ok. Tradução de Leon é O Profissional. É O Profissional. Caraca, tem a Natalie Portman. Meu Deus, a menininha era a Natalie Portman, eu não lembrava disso. Caralho. É porque ela tava criancinha, pô. Vou procurar assim depois. Enfim, cara, é maneiro, pô. Ok, deixa eu riscar o Poderoso Chefão aqui. Rapidinho. Eu perdi minha caneta. Aqui. Você fez a lista física, cara? Fiz, cara. Vocês estão com ele na cabeça? Eu sei que você é cult. Eu fiz a lista aqui na minha máquina. Você datilografou, Toyota? É, na minha máquina de escrever, cara. Eu tenho uma máquina de escrever. Tem? Tem. É. Eu tenho o Paulo aqui, botaram isso. Pode me sacanear, mas tá junto com o meu relógio lá. Seu relógio de bolso. Você anda sempre seu relógio de bolso. Eu vou falar um aqui. Vocês conhecem Monty Python, né? Uh-huh. O Vru aí que é ultra cool. Eu vou te falar, um dos melhores. Caralho, quem vê até acredita. uma das melhores. Acho que a melhor comédia que eu já vi na minha vida, cara. Que é A Vida de Brian. Ah, é sensacional esse filme, cara. Cara, na moral, as pessoas sempre falam muito do Monty Python, sempre falam da Em Busca do Cara Sagrado. Não, mas eu acho que A Vida de Brian é muito melhor. Brian mil vezes melhor, cara. É um dos melhores filmes que eu já vi, assim, na moral. Então é brilhante, cara. E, pô, é uma parada que eu acho muito saco das pessoas. E eu acho que é um dos filmes com as mensagens mais bonitas, assim, no final. A música, Always Look on the Bright Side. Pô. É muito bem feito tudo, cara. É muito foda. Agora, no momento, tá subindo a Always Look on the Bright Side pra você. Boa noite. Mas, porra, eu acho muito, muito bem feito. E o humor deles é aquele humor ácido, bem, bem produzido, que se você pegar o Porta dos Fundos hoje, é completamente influenciado por Monty Python. É 100% influenciado. É muito foda. Eu gosto muito de Monty Python. Eu gosto muito do Esquadrão Suicida. Você está desmerecendo a Porta dos Fundos ou você está... Não, eu estou... Ele acabou de comparar com um parada que ele gosta muito, então acho que não... Não, mas pode ser tipo... plágio, não sei o quê. Não, cara, o que eu estou te mostrando é que Monty Python, por exemplo, eu fui ver com minha querida namorada, ela achou uma bosta, cara, porque é um humor que talvez não funcione tanto. E eu entendo, nem todo mundo gostar de Monty Python. Eu fui no cinema domingo passado e tava passando aquele Monty Python Live. É, one go, five to one gone, five to go, uma merda assim. Muito foda, cara. Aí filmaram a peça deles, que eles fizeram de reunião lá. E deu pra ver no cinema, cara. Tinha uma. Eu fui primeiro, eu consegui o ingresso de última hora, eu fui. Sabe ali na poltrona, a primeira fileira de poltrona? Eu fui no banco de assistente de pessoa com deficiência física. Você saiu meio mal, velho. É, você saiu meio. É, não, foi até tranquilo. Aí tinha uma criança, cara, atrás de mim, com a mãe e a avó, né? Aí quando eu entrei, eu pensei, pô, mãe e avó levar, eu vou falar, ah, filho, isso é antigo, mas é legal. Cara, quando acabou, tava a mãe e a avó falando, pô, eu te amo muito por você ter me trazido uma merda dessas. E o menininho novinho, cara, devia ter uns 8 anos, falando, não, mãe, é legal, é muito fácil. Legal. É. Alguns têm salvação. Sim, mas eu até entendo, cara. Monty Python lançou uma coisa que... Uma comédia que hoje em dia todo mundo vai rir pra caralho essas coisas. É tipo Mr. Bean, é humor em inglês, cara. É um negócio complicado. Mas a influência que ele teve pro dia de hoje... Acho, foi até bom você comentar o Mr. Bean. Eu nem gosto do Mr. Bean. Eu acho que é um personagem fraco comparado com as outras coisas que esse cara fez. Ok, tudo bem. Então eu vou continuar aqui, tá bem? Eu tava falando de Monty Python, só citei Mr. Bean e você me travou. Ai, meu Deus, caralho, tá misturando agora, cara. Começou a misturar. Não, é uma coisa que eu esqueci de falar, já que a gente sempre corta o assunto. Eu, desde o momento que eu fui expulso do server do Minecraft, dos meus próprios artigos, vocês tá bolado. Ser meus amigos, vocês entenderam? Ele tá bolado até hoje. Caraca, primeiro, ele não sabe que ele pode voltar se ele quiser, tá vendo? Vocês são, no máximo, grandes colegas. Mas amigos já deixaram de ser muito bem. Afetou profundamente ele, aquele maluco. De novo. O que eu queria vamos reconstruir as coisas. Nesse momento tá tocando a música de fundo. Matou 5 pessoas, tipo, à toa, só de sacanagem. Eu não falei, cara. Ele os poderes de ditadura dele. Vocês não estavam me dando atenção, eu matei pra chamar atenção, cara. Caralho, você é carente. Você faz com essa pessoa, você bane. Pô, na moral, eu fiquei com vontade de chorar, cara. Eu nunca fui banido, pô. Você quer se sentir melhor? Eu tô vendo aquela música. Alguém do Hulk agora, tá ligado? Logo em seguida. Fiquei banido, eu sei. Não, olha só que filha da puta. Presta bem atenção, Denada, presta bem atenção. O Caio logou com o meu nome. Filha da puta, moleque. Eu fui. Não, só pros ouvintes prestarem atenção. Filha da puta, a gente... mudou a porra do server pra ele poder jogar com a gente. Ele se aproveitou da artimanha. Entrou... Quem é o Caio? Explica quem é o Caio. O Caio é o Maluscão. O Maluscão entrou com o meu nick, deu o poder de administrador pra ele mesmo, entrou com a conta dele e me baniu. Olha que filho da puta. Só pra quem não entende. Tipo, coisas, isso é genial, né, mano? É possível fazer isso porque a gente teve que desligar a proteção, porque ele era a única pessoa que não tinha o jogo. Sim. Então a gente tinha que deixar ele usar a versão piratinha dele lá. Desgraçado. E aí ele se aproveitou da falha que tem quando acontece isso e fez isso. Tá, então só pra encerrar aqui, eu só quero falar que o Monty Python foi muito importante pra 90% desses grupos de comédia brasileira que a gente vê hoje em dia. Porta do Fundo, Cacete do Planeta, sei lá, TV Pirata, essas coisas. E, bora. Você, seu filminho aí. É, começar com Onda Super-Herói já ou... É, cara, fica tem à vontade. Vários aqui ainda. Vamos lá, Equilibrium, já viram? Não. Eu vi que você fez um post uma vez, mas eu caguei que eu fiz. É, mas eu não leio o blog, então... Assim. Equilibrium é um filme que... É uma temática que já exploraram em outros filmes, talvez mais antigos até, mas... Eu conheço esse. Que é tipo um mundo futurista, que já teve a Terceira Guerra. E pra evitar que tenha outra guerra... A única cidade que sobreviveu, assim, ela meio que obriga os cidadãos a tomar uma pílula que corta completamente as emoções delas. E aí, basicamente, o protagonista é um policial, que ele a profissão dele é tomar conta que as pessoas estejam tomando a pílula e eliminar qualquer tipo de objeto que traga emoção, tipo quadros, música, livros, qualquer coisa. Cara, você sabe que tá lançando um filme agora, tá passando trailer, que é basicamente isso. É? Qual nome? Eu esqueci, cara, eu vi o trailer no mesmo dia que eu fui ver o Monty Python. Parece uma bosta, e é a mesma coisa, eles tomam um remedinho pra perder emoção. Sim, eu acho que eu vi o trailer dessa porra. É, mas é isso aí, cara, todo mundo copia um, que copia o outro, que vai assim vai. O mito cria, os lixos copia. É foda. Não, muita coisa boa é cópia, cara. Nada que você faça hoje vai ser original. Alguém já fez isso. Por exemplo, o RPG tem até feito, né? tinha um tal de Matheus Dias que fez um RPG Reviews, lembra? Quando ele tentou fazer um fake nosso. É o que você dá. Essa piada é tão interna que nem o Bruno entendeu. É. Nem ouvi, cara, quando tava prestando atenção, tava pensando em outra piada que eu fazia aqui. Então vai lá, faz a piada então, não, brincadeira, fala sobre o filme. Tá, deixa eu saber, deixa eu blá blá blá, profissional. Tá. O Brilho Eterno, realmente sem lembranças. Boa. Não colocaria não, hein? Não colocaria no meu top 10 não, mas é bom. É assim, de novo, isso é um top 10 feito em minutos, então foi, foi basicamente. Na cabeça. Ele não é um top 10, último, é lista de filmes que eu vi, é gostei e lembrei. Você viu 8 filmes na sua vida. É, então, tipo assim, eu lembrei de filmes, ah, legal, gostei desse, então esse entra pra lista. Não deu tempo nem de fechar 10, se eu fechasse 10 eu ia tirando os que eu gostasse menos, à medida que eu lembrasse de outro. Enfim. Cara, esse filme é muito doido, mas ele tem um clima muito legal, assim, eu gosto muito do ritmo dele e do jeito que as coisas andam. E o foda desse filme é que mostra que o Jim Carrey não é só um ator de comédia, né? Que ele atua bem pra caralho nesse filme. Sim, sim. E é nesse, eu acho que Show do Truman também, eu não vi. Não. É isso que eu ia comentar, tem alguns filmes com ele que eu acho bem legais, o Show do Truman tem esse. É, pô, os próprios filmes de comédia dele são muito fodas, cara. Não, depende, cara. Quando ele é muito exagerado, aquele overactor demais, eu não gosto, cara. Eu não gosto disso, velho. Passou o trailer de Debi Lloyd 2, cara. Vai ser uma das paradas mais mágicas dos cinemas. Não, cara, eu detesto esse tipo, assim. Eu não gostava mesmo dele, até eu ver que ele conseguia fazer coisas sem ter que ficar se arrastando e tal. Você sabe que isso muita gente joga primeiro pra ele, assim, mas ele, tipo. Não é que imitou, né? Imitou é uma palavra feia, mas pegou do Jerry Lewis, né? Não sei se vocês conhecem Jerry Lewis. Sim. Eu sou cult, cara, esqueci. Esqueci. Então, você já viu aquele... Tá aí na sua varanda em Paris, cara, você tem algum... Na sua varanda em Paris, você tem algum DVD do Jerry Lewis aí, cara? DVD? Você acha que eu usaria uma mídia tão... Só VHS. Não, você tem... VHS. Tem aquele zoom de filme grandão. Nem sei o nome, Super 8, sei lá. Você viu aquele filme número 23? Eu não vi. Você começa a prestar atenção nas coisas, né? Ah, cara, mas se o filme fosse 27, tudo ia ser 27 sim, também. Tudo ia ser 27, exatamente. É muito fácil. Jim Carrey é muito bom ator, igual o Nicolas Cage, eu acho. Desculpa, cara, é que você fala do Nicolas Cage, eu lembro daquela extensão do Chrome. Sempre que alguém dá mole, instala essa porra. Pô, vou botar o link no post, na moral. Bota no link. Tu conhece o N Cage? Ou... Não. É uma extensão que basicamente muda qualquer imagem que seu browser carregaria por uma foto aleatória do Nicolas Cage. É muito foda. Então você entra no Facebook todas as fotos do Nicolas Cage, fotos de perfil do Nicolas Cage. Cara, deve ser meio foda. Não, eu vou fazer a capa desse podcast, só vai ser todos os filmes que a gente comentou, tá ligado? Com a cara, quando o cara entra nesse post, todos os links dos sites do Nicolas Cage. Ia ser muito foda. Então vou falar meu próximo filme. Esse é o filme que eu falei que talvez vocês iam gostar ou iam falar muita merda. Mas, cara, eu vou te falar, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida foi Tropa de Elite 2. Eu gostei, cara. Cara, pô, eu gostei bastante. É muito foda, cara. É um filme brasileiro padrão internacional, assim. Sim, não sei. Ele, cara, ainda boa. Que não seja com o sobre o Nordeste. Os filmes de comédia sobre o Nordeste são maneiros do Brasil, né? A moda comparecida, etc. Luiz Belo, pelo menos, é muito forte. É, solta a música aí, inclusive. É. Mas, pô, o que eu tô falando é que, tipo, cara, Tropa de Elite 2 é um filme que ele debate vários lados, assim, da sociedade, sendo, eu acho que razoavelmente imparcial. Eu acho, pelo menos, um filme razoavelmente parcial. Que... E cara, pessoas falam que no e final... Cena, e tem cenas muito fodas, cara. Aquela cena da emboscada que... A gente acha que o Capitão Nascimento vai morrer ali no hospital. Cara, é muito foda aquela cena. Ah, e tem uma coisa muito legal. Esquece toda essa discussão social, não sei o que, não sei o que. É um filme de ação maneiro. É, cara, isso. Tipo, é uma coisa que filme brasileiro nunca podia ser. Filme brasileiro sempre tinha que ser cabeça e... Ou idiota. Ou idiota. É, o imbecil. Então, é um filme de ação e é inteligente, cara. Isso é muito foda, cara. É muito foda. Eu acho que, tipo assim, o Tropa de Elite 1 é tão bom quanto Cidade de Deus... E esse 2 veio melhor do que os dois. Isso. Mas o Tropa de Elite 1 é uma coisa que era pra conquistar todo mundo. Tanto que, quando passou, cara, todo mundo ficava falando, pede pra sair, então, ok. O 2, cara, todo mundo saiu do cinema sem saber o que falar, cara. Sim. Impressionado, porque a qualidade cresceu absurdamente de um pro outro. E os dois são bons filmes. Ah, e aí tinha uma parada, agora o inimigo é outro, né? Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Sim. Ah, mas a ideia disso que mostra no final, ele... Cara, o final não é feliz, tá ligado? O final é tipo... A gente tá fudido, é cada vez pior. É muito foda, cara. Eu mas acho... cara, o que vocês acharam no final quando ele fala assim... É, a culpa é, não é não sei o que, a culpa... Eu não lembro agora direito qual a frase que ele falou certo no final, mas assim, tem gente que acha que a interpretação é a culpa é do governo, e tem gente que acha que a mensagem que ele quis passar é a culpa é do PT. Eu não acho que ele quis especificar assim. Vocês estavam pensando quando eu vi nesse filme, cara, porque o cara do bandido tava dando tiro e do policial que tava... Não, pois porra, é. Caralho, pra mim foi um filme de ação, cara. Vamos ver o nego atirando um momento, por favor. Eu também tá vendo, tipo, Maria na mancha de café, sabe? Sim, exatamente. Tá vendo a Dilma na mancha de café. Tá foda, cara. Nossa, pô, a galera tá pesada. Então, vai lá, o. Quem é depois disso? Esqueci quem é depois disso. Eu. Vai lá, boa. Clube da Luta. Boa, boa. É outro que eu não sei se eu coloquei aqui. Você eu não sei porque eu não... Agora eu vou confessar uma heresia aqui. Você não viu. É. Você só leu o livro porque o livro é muito melhor. É pra você. Então, esse filme eu até tenho ele aqui, cara, mas. Assim que acabar aqui eu vou assistir, cara, porque eu acho uma vergonha cultural. Solta a vinheta aí, falta de cultura. É uma vergonha cultural, não tem vídeo. Meu Deus, ele não tem cultura. Mas, cara, solta a vinheta, esfaqueia o Porsche. Brincadeira, não é essa? Pode ser. É, mas, cara, é um filmaço, cara. É um filme muito foda, assim. E eu nunca li o livro, mas eu li um conto, cara, do autor do livro, que tava escrevendo assim: conto mais nojento que você já vai ter lido na sua vida. E falando que pessoas desmaiaram, lendo, sei lá o quê. Caralho? Não. É, tipo, pra vocês terem uma ideia, o conto acaba com o cara roendo o próprio intestino, ou seja, o próprio cu. É só isso, só pra vocês terem uma ideia. Tá, isso é meio impossível, mas aqui. Isso me lembra, cara, daquele filme, Machete. Já viram Machete? Nunca vi, cara. Nunca? Meu momento de vergonha. Tá perdendo uma obra-prima. Não, tá perdendo uma obra-prima, cara. Um filme muito cabeça. Mas já será que nada. Mas a cena que me lembrou foi o cara matando... O inimigo no andar de cima, pegando o intestino dele pro andar na janela, usando isso pra se pivotar pro andar de baixo. Ai, caralho. Não é foda. Nenhum comentário a mais, não? Porque eu cortei você. Do Clube da Luta? É. Cara, eu gosto de filmes com plot twist. Não vou falar muito, senão vai dar spoiler. Dá spoiler, cara. Não! Cara, você já falou da área. É, mas eu não atingiu você. Eu poderia soltar um spoiler forte agora. E, cara, não, sério, esse filme tem spoiler, assim. É. Bem forte. Não, cara, eu vou ver o filme agora, cara. Você vai até se sentir meio Brad Pitt. É foda. Caralho, o Brad Pitt me lembrou um filme. Acabei de botar aqui. Então vai, é você mesmo, manda brasa. Cara, lembrei agora. Vai lá. Agora todo mundo lembra de filme, né? É, vai lá, Bru. Já sei até qual que eu falo. Tá, cara, outro filme que eu gosto muito. Eu botei aqui, não é bem um filme, é um conjunto de filmes, mas são os A07. Cara, ah. Pode me matar, eu não consigo gostar dessa porra. Nenhum dos 007. De nenhum deles, cara, nenhuma época, nenhum porra, tipo. Não, o último que eu vi foi aquele Skyfall, cara. Que é muito bom, cara. Pra caralho. Caraca, idiota, cara. É muito bom, cara. E cara, esses filmes novos são uma grande homenagem aos antigos, é muito legal. Cara, sei lá, eu acho muito ruim. Ele acaba entrando naquele escritóriozinho, puta, cara, porra, como tu não gosta dessa merda? E cara, às vezes eu até penso que eu não quero gostar, porque tem tanto filme pra ouvir que eu fico. Aí tá, tu não precisa ver. Precisa ver, tu precisa ver de novo. Mas eu não consigo gostar, cara. Eu não tem uns antigos muito bons, cara. Eu não consigo gostar de 007. É uma coisa minha. Não vai. Se você vê hoje. Assim, você vai pra mim, pra você usar o 07 sempre é o primeiro que você viu, né? Então pra mim, quando eu fiz o 07, vinha na cabeça o Pierce Brosnan. Eu também. Mas os outros antigos eu fui ver depois, eu gostei muito, cara. Eu lembro que o. O mesmo ator de Mamma Mia, olha só que ideia. Oi? Vem sempre na cabeça o mesmo ator de Mamma Mia. Eu fiz questão de promessa. Eu vi, cara. Eu vi meio que duas vezes, minha mãe me obrigou. Você vê meio? Como é que você meio que viu duas vezes? É, cara... Não, porque a gente tem mania de falar meio. É, meio que adjetivo de intensidade aqui. Cidade de merda, cara, intensidade remake. Parabéns, cara. Eu tava cantando. Não, então, cara, eu lembro, tipo, eu tinha um jogo de videogame do 64, que era um dos que eu mais gostava. E aí depois eu fui ver o filme e fiquei maluco. E assim, é a época que eu tô criança, não tem nada o que fazer. Eu fui alugando um a um, vendo eles em ordem no. Desde o primeiro, que é muito tosco, tipo, mas é maneiro mesmo assim. Fui vendo, cara, muito legal. Muito legal, assim, aí na França você não tinha muitos amigos, não deu pra reparar. Porque eu via filme? Você alugou todos os 007. Ah, 007. Você viu o que? Cara, como você é uma criança, se você gastar 2 horas por dia vendo filme, você ainda tem 12 horas pra brincar com seus amigos. É, tá bem. É que eu não tinha amigo. Cara, meu próximo agora é outro. Sendo pela saco um pouco, mas. Cara, o Cavaleiro das Trevas, na moral. É um dos meus filmes preferidos. Assim. Esse é o terceiro. Batman Dark Knight? Okay. Esse é meu quarto. Quarto da minha, então. Tá falando de qual dos filmes? Não, o terceiro não. O terceiro até acho meio ruim algumas coisas. Mas o 2, que tem o Heath Ledger. Ah, eu gostei. Cara, é um dos meus filmes preferidos, cara. Eu vejo aquele filme e não consigo ver coisas ruins nele. Eu não vou dizer que é preferido, porque, de novo, eu nem lembro muito bem dele. Mas eu lembro que quando eu vi, eu gostei. Cara, eu teve um ano aí que eu vi pelo menos umas 12 vezes esse filme. Ok. Ele é meio grande. É, bro, eu não tenho amigo, cara. Nossa, fala de mim agora, esse babaca. Nossa, meus amigos me banem da merda do... Caralho. Eu vou falar mais nada não, que isso dói meu coração. Quem te baniu foi o Guilherme, você sabe. Não, já passei por coisas piores na minha vida e nunca me senti mais traído que isso. Na moral, sério. Olha meus olhos, Eu te bani? Sua foto do Skype. Pô, tô olhando pros seus olhos, mano. Você tá olhando pra tela do computador na foto. Então, é porque quando eu tirei essa foto... Eu tava sem computador. Mentira. Eu tava com o meu notebook anterior que não tinha monitor. Então eu tinha que plugar o monitor nele ao lado, entendeu? Ah, entendi. Então a câmera que tava filmando era do Note, só que eu tava virado de lado olhando pro monitor. Pô, que bom que você explicou pros nossos ouvintes como é sua foto. Né? Ok. É... Então... Mas só voltando ao assunto que é importante, eu não te bani, cara. Foi o Guilherme que te baniu. Ok, cara, mas o ódio vai pra todo mundo. Mas, cara, o Cavaleiro das Trevas é de longe um dos meus filmes preferidos, assim. E deu um ruim pra falar aí, mas agora eu consegui, velho. É de longe um dos meus filmes preferidos. Bacana. Vocês não vão comentar nada? Cara, eu também. Ele tá na lista do boss, você não vai comentar porra nenhuma, você vai deixar eu falando sozinho. Cara, tem algum... Filho da puta, eu comentei todos os seus filmes. Tipo assim, eu acho, de uma forma geral, o filme, ele é meio... grande, assim, eu acho que não tô falando que o filme é ruim, mas tipo assim ele tem alguns momentos assim que ele é um pouquinho grande assim, arrastado é, mas faz parte de filme grande, tem hora que tu tem que se ajeitar na cabeça. Cara, é a mesma coisa daquele outro filme que eu esqueci qual era, calma aí, qual que você falou? É o V de Vingança. As partes lentas, entre aspas, arrastadas são bem construídas, cara, aquela parte da balsa lá que quem tá com a bomba, essas coisas, entendeu? Sim, aquela parte da balsa é muito foda, sim. Elas são fodas pra caralho, cara. Eu não gosto muito da parte da prisão, mas é foda. Sim. Incrível, pô, a parte que o Batman tem que escolher se ele salva o cara ou a... É a mulher. Pô. E assim, muita gente sacaneia, mas, cara, é um... O Coringa dos quadrinhos, mas foi um puta vilão apresentado. Sim. Entendeu? Eu acho que um dos melhores vilões que já apareceram aí no cinema. Porque, cara, você não sabe o passado dele, não é apresentado o passado dele, não é apresentado os motivos dele direito. Você acha que entende o motivo dele, aquela parte que ele fala como é que eu ganho essa cicatriz, aí depois ele conta uma história completamente diferente, cara. É muito foda isso, cara. Isso é maneiro, mano. Tipo, ele é simplesmente doente, só isso. Eu só quero foder o mundo, tá ligado? É muito foda, cara. Eu acho muito foda. Muito bem feito. Vamos lá. Pô, vai mais um filme seu aí, que eu sei que eu já risquei um seu. Começando com o super-herói Homem-Aranha 2. O antigo, né? É, que bom, se fosse o espetacular, eu não ia nem falar com você. Então, deixa eu dizer que eu achei tão ruim assim o primeiro. É Tobey Maguire o ator? Não, Tobey Maguire é o cara antigo. Eu prefiro um com o Tobey Maguire. Um é muito maneiro também, só que o 2 pra mim é o meu preferido. Eu acho muito foda o Homem-Aranha, que não sei se deu comentar muito. É aquela musiquinha. O tema? Down, down, down. Dom, dom, dom. Não, não é esse, porra, do filme. Ele está tocando no fundo agora. Eu não tô tocando no fundo também. Eu não tenho atenção no fundo do podcast. Ah, tô ouvindo, filho. Olha só. Ela aí pra eu contar com você, vai. Acontece demais com a cara. Mas com o filminho, é maneiro, cara. Pô, eu não presto atenção, cara, de trilha sonora. Tirando alguns filmes. Porra, eu quero prestar muita atenção em trilha sonora, cara. As do Enrico Morricone, por exemplo. Mas tem que ser... Enrico? Meu Deus! Enrico, cara. Enrico. Enrico. Tá, é, o nome dele é Enrico, né? É, cara, eu se a gente moro... pesquisar agora, vai ter que ter Enrico, né? Deixa eu ver que eu tô lembrando. Enrico... Você dizer, talvez, do Enimo? Foi. N, isso, cara. Viu, cara? A gente faz piada até com coisa cult, isso é muito bonito. Cara, falando do Morricone, tem aquela música dele que é o Excess of Gold? Sim, aliás, é de um filme que tá aqui, é o próximo. Oh, bem lembrado, mas eu não bataria. Porra! Mas... Calma. É, o Metallica abre o show com essa música, cara, é muito foda. Sim, sim. Eu lembro no Rock in Rio, quando eu conheci esperando um tempão pra começar, aí começa a tocar essa musiquinha e fala, não acredito. Eu conheci primeiro pelo Metallica e quando eu tava vendo o filme, começou a tocar essa música, eu falei, caralho, calma aí, isso é Metallica, eu falei, não, cara, não é Metallica. Não, eu tinha que ver mesmo também que não era Metallica, mas eu conheci primeiro pelo Metallica. Eu sou meio burro. Depois eu entendi o que tava acontecendo. Mas em sua defesa, no caso, obrigado. Eu reconheci que não era do Metallica, porque eles passaram um clipe durante o show, então eu sabia que era de algum filme. Não, o clipe é novo, eles estão passando agora, antes eles não passavam. Ah, tá. Tá bem? Tá bom, então. Tá tudo bem. Quem falou agora? Foi eu. Pô, você quer comentar, né, fazer alguma coisa sobre... Ah, não foi o Guilherme que falou. Homem-Aranha 2? Não, que eu vou... Ah, sim, eu gostei muito daquela cena do... que ele para o trem, eu achei muito foda. Eu também, porque ela é um meme pronto, né? É só pra encher com a agenda. É o quê? Meme pronto? Ah, sim. É, mas, não, mas eu acho que é uma das melhores cenas mesmo. Sim. Que eles vão passando a máscarazinha e tal? Sim, é, sim. Passa a máscarazinha, não. Carregam ele, né? Bota você vê a população. Isso nunca aconteceria, né, na vida real. O quê? Ele ia roubar e tirar o Snapchat dele? Não, cara, é um cara parar um trem, mano. Sacanagem. Pô, mas você viu que eles calcularam, tipo assim, a quantidade de teias que ele ia precisar, assim, a força, a espessura, lá. Calcularam, tipo assim, viram que é exatamente a mesma quantidade de teias que ele usou no filme que ele precisaria. Não, okay, beleza, parabéns pra ele. Viu? Eles acertaram na cagada, né? É uma cagada do caralho. Então o cara que fez a conta daquela ajudada, né? É, deve ter dado aquela ajudadinha. Deve ter sido cagado. Cara, vai lá, ô Bruno, fala seu outro filme seu aí. Tá, Tempos Modernos, tô brincando. Não, eu acho chato esse filme. Não, é chato? Porra, não, cara, não dá mal. Eu falei brincando, mas qualquer filme. É muito raro um filme de antes de 1950 não, cara, ser assistível. O Grande Ditador é bom. Eu acho que é difícil. Acho que é depois de 1950, né? Ah, não, minha lista se apagou. Como é que eu faço agora? Não, cara, o Grande Ditador é de 40. Nossa, eu sou muito... Tá, enfim. Já falei do profissional, do Brilho Eterno, do... K-Pax, conhece quem K-Pax? Não. Com o... Caramba, qual é o nome dele? Você tá sendo muito babaca. Não tô, cara, o filme é maneiro. É com Kevin Spacey. Com Jeff Bridges. É o cara que faz Seven, né, Kevin Spacey. É que ele é um paciente de um hospital psiquiátrico que diz que é de outro planeta. Ah, caralho. Então, aí o psiquiatra tá tentando ajudar ele, mas ele começa a ficar na dúvida se o cara realmente tá... Caralho, é um maluco. Não. Lembrei desse filme, que ele tipo, consegue até tipo, desenhar uma rota lá. Isso. Então, esse filme, cara, eu gosto muito. Assim, ele é bem... Sim, lembrei agora. Oi? Eu vi na sessão da tarde, por sinal. E esses filmes são difíceis de comentar aqui, porque não tem nenhuma cena que as coisas explodem pra gente mencionar e tal assim, mas a construção toda do personagem e como a história se desenrola é bem legal. Eu vi recentemente de novo, eu achava que o final era mais ambíguo do que é, assim, então não achei... Eu achava que o final deixava mais implícito o que tinha acontecido de verdade, que era um pouquinho mais poético do que parecia. Uhum. Mesmo assim, é um bom filme, vale a pena assistir. Eu não prestei atenção. Qual o nome, né? K-Pax. K-Pax. Procurarei um dia pra assistir. Eu não consegui, cara. Não encontrei mesmo, na moral. Cara, K? A letra K? Ah, K? Pai. Ah, tá. Ah, tá, beleza. Só que vou procurar. É, agora você. Minha vez. Então, agora falando o filme que tem a música do X of Gold, Três Homens em Conflito, ou O Bom e Mal e Feio. Cara, é um filmaço. Filmaço que poucas pessoas vão gostar hoje em dia por ter parado pra caralho. Mas, cara, é um filmaço, assim. Mas é o que eu tava falando antes, é um filme muito parado. Muito parado mesmo. Sim, é muito foda. Sim. Muito foda, cara. E, cara, ele pega tudo. Aquela. A gente esquece, ele pega a guerra de. Ele mostra muita guerra de sucessão, né? Uhum. É guerra de sucessão? É guerra de sucessão, muita coisa. É secessão, né? Secessão. E mostra a parte. E aquela parte final do duelo com os três ali no cemitério é foda, cara. E fica muito, muito tempo ele se encarando. Muito tempo mesmo. É foda, muito foda esse filme, cara. Eu gostei daquela parte que é o feio ou é o mal que ele vai numa loja de armas. Ele fica trocando as partes de uma pra outra, assim, ele vai clicando, ouvindo barulho pra ver se tá boa ou não. A apresentação dos três personagens é muito foda, porque mostra que os três são bons, né? Sim, não, todos os três são fodas. Aquela parte que o Pei tá indo tomar banho de banheira e chega o cara lá pra matar ele. Aí ele fica discursando tempão pra matar ele, dá um tiro e mata o cara. Aí só levanta da banheira, se seca e fala... Ou you shoot, ou you kill. Boa. Eu gostei da mistura, né? Ou you shoot, ou you kill. Eu achei que ia parar, cara. Eu não sei o que eu vou colocar em looping. Com essa porra. Bota a musiquinha. Ou you shoot. Que bom que o Bob vai editar. Eu quero ver ele fazendo a musiquinha. Duvido, cara. Cara, você acabou de ser desafiado. Você não pode falhar. Beleza, na verdade quem não tá editando é o Borges, mas vamos ver. Desafio da vinheta. ô boy, fala mais um filme aí. Deixa eu falar um filme aí. Ele tá com vergonha do filme, então. Guardiões da Galáxia. Eu não vi esse filme porque você me deu bolo. abandonado, tadinho. Pô, filmaço mesmo, muito bom. Eu diria o melhor da Marvel. Mais um que eu posso dar spoiler, isso mesmo? Mas. Você não acha que tá muito recente, não, pra você colocar como um dos melhores filmes seu? Cara, eu gostei. Você não teria que digerir ele mais, não? Cara, não, porque eu fui pensando... Vou botar, então, outro filme muito bom, antigo, que eu gosto, mas 11 Homens e um Segredo. Filmaço. Mas eu pensei, assim, rapidinho na lista e, tipo, realmente eu gostei muito desse filme. Ele tem alguns erros, assim, tipo... Erros não, mas, tipo, mais falhas, assim, que eu não gosto, tipo... Ah, é o Bruno viu. Ok. Então, é... Caralho, conta alguma coisa lá. Aquela parte voando. Esse filme não tem spoiler. Tá, quase. Vamos lá. Aquela... Sim, cara, o Star-Lord é um galáctico. Tá, vou te falar. O Bruno entendeu o que fiz. Ah, filho da puta. Eu comentei aqui só genérico. Vou falar então duas frases aqui que você vai entender, o Bruno vai, que eu não gostei. Tipo, cena passeando no vácuo, que eu não gostei. Mas isso tem explicação, cara. Ele é poderoso, ele é mais forte que o normal. Mas eu achei cena tosca. E outra cena que eu achei... Tá, essa cena me incomodou também. Eu fiquei meio assim... Mas você releva. O filme é tão foda que você releva. É, ele vai congelando devagarzinho, né? Toda vez seria... E outra que eu achei bem... Eu não sei o que acontece quando alguém vai pro espaço sem roupa, mas não é aquilo, não. Não, você... Você me lembra daquele filme com o Schwarzenegger? Qual? O Vingador do Futuro? E que o olho dele vai saindo da cara dele. É, o Vingador do Futuro, pô. Cara, essa tradução é muito maneira. Vingador do Futuro. É Total Recall, né? Tem tudo a ver, cara. Não faz sentido nenhum, cara. Total Recall. Vai, boy, continua o sonho. E outra cena também que eu achei tosquíssima foi aquela que você vai com certeza entender. É, foi ele falando We Are Good? Não. Essa cena é bem maneira. Essa cena é bem maneira. A cena do que eles dão umas mãozinhas. Eles se dão uma mãozinha assim, vamos resistir, porque nós temos o poder da amizade. Cara, mas, é um filme da Marvel, primeiramente. É um filme que não tem esse teor intelectual do caralho. Era pra isso mesmo, cara. Porra. É, mas eu achei que não tinha necessidade. Imagina, eu tô defendendo o filme que você colocou na sua lista, mas tudo bem, mas. Sim. Mas era pra isso mesmo, cara. Eu achei que não tinha necessidade, entendeu? Da cena, mas. Tipo, mas tem tantas cenas fodas que compensa, né? Tipo, a cena da flecha voadora. Tá ligado? Que é muito foda, cara. Pô, muito, muito foda. É muito foda mesmo. E eu, o cara do Walking Dead, né? É isso aí, vamos parar de dar spoiler pro Bruno, ó. É, o... Você não tava nem prestando atenção. Falando isso, você viu o fora que eu dei no Bruno, no grupo lá do Podcaster? Não. Viu o fora que eu dei no Borges? No... Ele aí. Pediu pra participar de um projeto lá, eu falei, não, cara, eu sou só os vídeos. Só os vídeos, né? Como é que é? Pô, que se foda, cara, eu gosto muito do escritor lá do RG. Eu até esqueci o nome dele agora, sempre que eu gosto dele. Afonso Lano. Tá bem. Eu tenho um autógrafo dele no meu cartãozinho de visita. Coisa tem um autógrafo dele no espadachinho de carvão falando que eu e meu irmão temos que lutar juntos. Por culpa. Ah, é? No meu ele falou que eu sou um cara mais inteligente do Brasil. Chupa. Ah, é? Com certeza ele quer te dar, Bruno. Vai lá. Eu acho que ele fez só pra ser educado, mas... Vai lá, aproveita e fala seu filme aí. Você me lembrou, falou Brad Pitt, eu lembrei dos Dois Macacos. Nunca vi, também. Hoje, se não é falso, que é pouco. Mas bota a música no fundo, eu citei ele só pra você botar a música no fundo. É de um livro da Agatha Christie. Caralho, não, nunca vi o livro. Você sabe, cada vez que você fala uma coisa dessa, você vai saindo mais longe de Paris. Oi? Você acabou de se teleportar pra Nice. Você tá vendo? Eu tô tentando desconstruir meu personagem. Ah, entendi, cara. Vai lá. O nome desse processo? Então, você vai comentar sobre o filme que você falou ou você não vai comentar? Porque eu não vi essa porra. É legal. De novo, é um filme meio louco, assim. Eu gosto desse filme meio maluco. Bem legal. Esse é meu comentário, bem legal. Muito legal, cara. Tá, ninguém viu? Sério mesmo? Vocês não viram? Eu não vi, foi mal. Vejam. Bom, é o seguinte, eu vou esperar aqui, pausa o programa aí. Tá, beleza. Vocês assistem. Tá. Caralho, Bruno, acabei de ver, muito foda, cara. Então, beleza, é isso aí. Aquela parte tem viagem, que tem viagem. O macaco número 11 dá uma porrada no macaco número 7, cara, é muito foda. Não, cara, você tá confundindo com o Planeta dos Macacos. Mas não, quando fala dos macacos, eu penso nisso, não. Então, é um filme legal, tem Bruce Willis, tem Viagem no Tempo, tem Aranha sendo engolida, tem várias loucuras. Sou eu agora. Pô, outra comédia, espero que vocês tenham visto, apertem os cintos que o piloto sumiu. mas não é possível que você colocou isso no seu papo. Cara, eu rio muito dessa porra. Ele é engraçado, mas não é o melhor filme, cara. Não... Ah, cara, mas é que eu fiz agora e eu lembrei que eu rio muito, aí eu pensei que eu tenho que colocar, cara. Não, eu só tinha visto um, né? Que um passava toda hora a sessão da tarde. Esse já foi o 2, cara, a continuação. Pô, cara, eu comecei a ter ataque, cara. É muito foda esse filme. Você falou de comédia, eu lembrei de um mais recente. Você já viu Eurotrip? Vi, pô, muito foda. Foda. Foda. o cara pegando a irmã, cara. Oh, here it is, Bratislava. Capital of Slovakia. Oh, here's a fun fact. You made out with your sister, man! Shut up! Não, e tem a musiquinha também, cara. Que toca durante o filme inteiro, tá no boate, eles vão. Essa que eu tô tocando no filme também, ó. Johnny doesn't know. Escolhe! Pô, Johnny é fã. Mas, cara. É score, é isso aí, mano. Score doesn't know. Mas eu gosto pra caralho desse filme. Foda-se. Esse é meio idiotão. É muito foda. É de rir toda vez que eu vejo com as mesmas piadas e pra caralho. Sim. Aquele cara lá do controlador de voo que é viadão, tá ligado? Aquele cara é muito engraçado. Sabe o que eu acho muito maneiro nos filmes desses caras? É. Aquelas brincadeiras que eles fazem com perspectiva forçada. É, cara. Tipo assim, tá a câmera pertinho do telefone e o cara ao longe. Ah, o cara atende o telefone era gigante, tá ligado? Tipo, aquelas coisas, tipo assim, eles falam uma frase normal e alguém. E do nada alguém sacaneia por trás, cara. Que engraçado. E o cara começa a falar. O cara tá estressado e começa falando, pô, péssima semana que eu decidi parar de fumar no final de tarde. Péssima semana que eu decidi parar de cheirar a cola. Aí ele desmaia. Pô, é muito foda, cara. Não tem como, não pode explicar. Vai lá, boy, fala seu filho. Minha vez de novo? É, estamos chegando a esse final. Vamos lá. O livro de Ellie, vocês viram? Vi. Não colocaria não, mas... Também não botaria. Achei legalzinho, assim. Não achei sensacional, não. É outro que... Tu vê, assim, assiste. É outro que tem um plot twist muito legal e... Eu gostei, tipo, eu gosto daquela temática meio Fallout, tá ligado? Vocês perceberam que o filme, tipo, é muito, parece muito Fallout. É, porque eles inventaram esse background. Ah, sim, eu entendi. São bem clássicos, assim, Fallout. Sim. E a mensagem que o filme passa, cara. Eu nunca joguei Fallout, né? Como não, cara? Você jogou? Vocês ficam falando que eu sou o cara de Paris, mas todo mundo vê mensagem porra, de filme. Só eu que vejo filme pra ver filme, cara. Eu sou um cara sensível, cara. Eu sinto as paradas. Mas eu não vi mensagem nenhuma no livro de Edson. Não, tem mensagem, sim. Não que seja o pintura também. Tem uma mensagem dita. Parece. Eu, pelo menos, eu vi na escola e mandaram avisar que tinha uma mensagem aqui. Tem uma mensagem, tipo, assim, como é que eu vou... A sociedade, quando ela tá em falta de recursos, assim, você vê na verdadeira natureza do ser humano, cara. O pessoal vira todo mundo vira um monte de animais, assim. E o filme passa a mensagem... É meio bíblica, assim, a mensagem, tipo... Que no final mesmo, depois do apocalipse, assim, sem nada, se não tiver uma doutrina, assim, todo mundo for seguir, tiver respeito, seguir a Bíblia, assim, que a sociedade consegue se restabelecer. Eu gostei da mensagem. Acho legal ele estar perseguindo isso como a grande arma que ele pode usar pra dominar tudo. Sim, sim, exatamente. É uma arma, mas ao mesmo tempo que pode salvar o mundo. Muito legal, muito legal. Eu achei legal que queriam matar o cara porque pra comer, eu achei isso legal. Vocês perceberam que ele... Ah, isso todo mundo se percebeu, né? Que ele era cego desde o começo do filme. Não, eu juro que eu não entendi. Ele é cego mesmo? Sim, ele é cego desde o começo do filme. Ele só sabe lembrar ele porque ele é mais... Não, pô. Ele foi meio que guiado, assim, por Deus. Como se fosse Moisés. Ele realmente era cego desde o começo do filme. Pelo menos foi isso que eu entendi. Você foi isso que entendeu também, Bruno? Cara, esse é aquele tipo de filme que eu só assisto, então não... Pô, analisar ele agora, sei lá, eu acho que ele era, né, cara? É um filme pica, né? Que ele conseguiu colocar um monte de violência nessas coisas e mesmo assim falar de Deus. Sim, né? Sim. É tipo gabarito. Não é muito violento, não, né? Porra! Ah, cara, porra. Cara, estoura miolos, voa na parede e você vê os miolos na parede. Isso é violento. Você viu o Robocop? Os caras atirando no prepúcio. Não conta. Você já viu essa cena? Deletado? Acho que é deletado o Robocop. Veio um grupo de gente que pra menina o Robocop pai mira no pau de todo mundo. Sério? Cara, mostra o pau das pessoas se arrebentando. É Robocop. Eu tinha um boneco no Robocop quando era criança. Eu também. O cachorro mordeu tudo. Era muito irado, cara. Ele era bem perfeitinho. Era maneiro. Eu se apertava de visão na cabeça dele, acendia o olho, assim. Eu ficava fingindo que ele era o Ciclope tetraplégico. Que aí o Ciclope tinha corrido algum problema, ele teve que usar com a armadura, mas ele ainda tem visão de raiz laser. Excelente. Vai lá, Bruno, fala o que tem isso. É porque agora falou de violência, eu lembrei do Laranja Mecânica, mas não sei se eu... Porra. Você não tem lista nenhuma, você tá inventando isso. Não, eu tenho, tá aqui no... É, tá a lista do vídeo, já tá com 15 já. Você não queria só que tinha 8. É como se o Boris fez referência a outro podcast, eu não prestei atenção. É, da puta. Ele tá com essa mania. Vai lá, fala. É, eu até esqueci. Ah, tá. Laranja, vou botar lá aí. Laranja Mecânica. Massa também. Não vi, mas eu já vi algumas partes. Eu tenho que ele mostra no final. Toma aí também pra você aprender. Tô brincando, eu não sei se ele manda. Eu tava tentando lembrar. Tem dois filmes. Tem dois filmes pra te dar spoiler, cara. Oi? Tem dois filmes pra te dar spoiler, não. Não, mas eu posso te dar, boy, foda-se. Não, não, ele vai querer dar spoiler. falei, eu vou levar ele de... O que aconteceu? Só quero ver pro Ad. Ô, boy, no final, o Ad... Não! Não! Ele é recuperado, mas os próprios amigos dele fazem alguma coisa. Você sabe o que acontece com o Joe Snow, João? Você sabe o que acontece com o Joe Snow? Calma! Calma! Mano, bom, agora falando sério, se você der algum spoiler, eu vou te agredir de verdade. Não tô brincando, você realmente vai ser agredido. Calma, eu vou escrever uma coisa pro chat aqui, só pra você ficar bolado. Não, eu não vou ler. O título do podcast vai ser Filmes e Spoilers. Eu não tô lendo. Olha o que eu escrevi, boy. Okay. Não, vou ler. Não, sim, li. Sim, sim, sim. Oh, não, sim, igual a Eduardo. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ah, então, Laranja Mecânica, filmaço. Já... Não, mas o final é muito maneiro, cara. Eu não lembro do final, tá tentando dar spoiler. É, mas por aí que tá rapidão. Faz chuvão, faz chuvão. É assim, de novo, eu nunca lembro dos filmes, como você tá reparando, mas se eu me lembro bem, no final eles fazem todo aquele processo com ele pra ele deixar de ser o que ele era, aquela experiência toda. Uhum. Só que aí, a cena final, de novo, posso falar uma grande merda aí, o nego vai me matar. Mas aí toca aquela música que ele gosta. E, e ela não causa efeito, ele gosta. Sinfonia. E ele continua gostando, ou seja, né, a parada... Deu ruim, ele voltou a ser do mal, não. Nossa. Foda. E, pô, tem mulher pelada, violência, tem tudo. E esse cara mesmo matou do Calígula, né? Cara, nunca vi Calígula, foi mal. Esse cara, ele deu uma sumida. Isso que é violência, né? Ele deu uma sumida com uma Calígula tem uma... Eu esqueci o nome dele, é um nome famoso aí. Mas ele deu uma sumidinha, eu acho. Deu nada que... Segundo a internet, é o Malcolm McDowell. É, meu próximo filme é Bons Companheiros, cara. Acho que ninguém colocou Scorsese ainda e é importante. É, bem lembrado. Pô, é meu filme preferido do Scorsese. Mesmo tendo gostado pra caralho de Lobo de Wall Street, mas eu revi Bons Companheiros de novo e é muito foda esse filme, cara. Bota aquela musiquinha meio escocesa agora no fundo. E, cara, é o modo que o Scorsese ele trabalha os personagens. Eu acho muito, muito foda isso, cara. Ele vai apresentando assim, entendeu? É muito legal, e a narrativa do filme, qual é o nome do cara que faz o qual é o nome do filho da puta que tem uma cara de espinha? Cara de espinha, não sei. Ele faz o principal, o Ray Liotta, né? E a narrativa, ele narrando a própria história, é muito maneiro, cara, muito foda. E no final ele dá um sorrisinho pra você, assim, tipo, fudir todo mundo. É muito foda esse filme, ninguém tem nada a comentar não, pô. Tem que lembrar de outro filme que entrou pra lista agora. Pô, os filmes que eu falo ninguém comenta, cara. Vai se fuder. Ah, cara, eu já comentei pra botar a musiquinha no fundo. Sabe o que eu tô pensando aqui? Que eu não vou editar esse podcast, não. Porque pra cada filme tem uma porra de uma música que eu vou ter que procurar. Sim, eu só tô falando filmes que não me lembram de música. Não, então, boa sorte, nada. Não, cara. Não, você tá gravado que você se comprometeu a fazer. Ele te desafiou a fazer isso. Solta a vinheta do desafio aí de novo. Ô Bruno, já que é pra lavar a roupa suja, quanto tempo você gravou aquele podcast de RPG que não foi ao ar? Ah, não sei, cara, tem muito tempo. Ah, então tá. Cara, eu vou te falar quanto trabalho dá pra fazer um podcast de RPG, eu vou enfiar no seu cu. O que? O trabalho? Eu não entendi como é que é um podcast de RPG. Eu vou fazer um trabalho de 80 páginas, enrolar e enfiar no seu cu. Pô, vai estar aí pendrive. Se tiver aí pendrive, a gente pode dar um jeito. Aí mesmo aqueles pendrives, é um lápis gigante. Exato. Um pendrive na ponta. É. Joga de externo, né? Eu tava pensando nisso, mano. Não, mano, tô brincando. Mas a promoção esfaqueia o Borges ainda tá de pega, né? É, mas isso é porque. Porque era isso mesmo? Tinha um monte do spoiler. Ah, não lembro, cara. Puta, foi quanto spoiler? Ô, Luiz, esfaqueia o Borges por qualquer motivo, cara. Tá de boa. A Priscila não vai esfaquear ele também. A Priscila, pô, a gente já colocou ela como segundo ouvinte, ela só fez um comentáriozinho assim. Não. Eu mencionei ela, não, eu não. É. Se ela realmente esfaquear o Borges, ela vira segundo ouvinte. Não, desculpa, esfaquear não, era bater nele. Pô, se ela esfaquear o Borges, eu dou um slide pra ela depois. Não, esfaquear, acho. A gente não tá nesse nível de violência, a gente não. Ah, não é sujar as mãos. Seus pais ouvem isso aqui, boy? Agora a porrada acho pode. Acho que não, cara. Ah, que bom, senão a gente seria processado. Vai lá, Borges, seu filme. Tá, pegue, prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz. Ah, isso foi maneiro mesmo. Muito legal. Não vi também, foi mal. Muito legal. Sério? Com o Leonardo DiCaprio? É, eu sei. É quem é o diretor desse filme? Boa pergunta. Aí você fudeu todo mundo. Deixa eu ver aqui. Calma. É. Spielberg, caralho. Spielberg? Caralho. Sério? É só do Spielberg, só. Todos os filmes são dele. Que é dele? Mas não tem bem mal bem declarado? A música é do John Williams? Tá bom. É por isso que o filme é foda. Vocês são bosta, né? Vocês viram o filme e, pô, é um filme famoso pra caralho. Mas o filme não tem cara de filme. Não, nem pouco. Eu tenho que ver, mas mesmo. É, falam que é muito bom. Então, ô Bruno, agora você vai falar seu último, eu vou falar meu último, o Borges o último dele, beleza? Boa, peraí, deixa eu escolher então os que sobraram aqui. Calma aí. Da sua lista fictícia. Não, eu tenho uma lista, cara. Depois eu te mando o print dela. Vou te mandar o print dela agora, tá? Não teve nada tempo de fazer, né? Não, tá printado. Não, calma, vou dar Ctrl V aqui. Não, senão vai, vocês vão ver minhas outras abas no Chrome, não tá? Ah. É, cara, vou me decidir por. Vamos lá. Pelo conjunto, pelo tempo que esse filme tá comigo, é Love Action. Qual? De um bando de gente. Um bando de gente? Pô, vocês forçam, não forçam? Porra, é. Um monte de fru, cara, ele falou dois filmes que eu conheço só. Caralho, tá, vou mudar então. É, o de Monte Cristo porque eu gosto de vingança, pode ser? Pode, eu nunca vi não, mas pelo menos eu conheço. Caralho, cara, porra! Você tá sacanagem, né, cara? Escolha em Morro dos Ventos Vivantes, cara. Sacanagem, tá bom. Você Monte lembrou Cristo. Agora do Sobre Meninos e Lobos, que tem um nome moral, muito mais. O DJ tá maluco, na moral. Os músicos estão... Os embalos estão abrindo a noite, manda aí. É, eu tô fudido. Enfim, voltando. Cara, conte o de Cristo, porque é uma vingança bem feita. Que frase de gente boa. Não tô te vendo aqui de Paris, cara. Nossa, tô foda-se o filme do Bruno. Você viu o Conde de Monte Cristo, Bruno? Eu vi. Você tem alguma coisa pra comentar? Ou você só quer falar que o Bruno é babaca? Faz a minha, você é o Bruno babaca. Bruno babaca. Tá muito bom. Pode bater uma musiquinha francesa no fundo. Caralho, com certeza. Boa, mais um desafio pra você. Eu tenho algumas sugestões aqui, suca. Depois você manda uma música francesa. Em homenagem, vou pedir uma música cantada em francês hoje. Vai tocar novo de garçom aqui. Vai lá, bosta, seu filme. Ah, tem mais? É ele de novo? Cara, eu tenho mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Não, agora depois de você é ele? Vai, último cada um então. Começando. Não, tem vários ainda. Que porra é essa? Cara, você não sabe o limite. Então, pô, você fala mais um. Tá, prenda se for capaz. Prenda-me se for capaz. Ah, esse filme é maneiro mesmo. Muito legal. Não vi também, foi mal. Muito legal. Sério? Com o Leonardo DiCaprio? É, eu sei. É quem é o diretor desse filme? Boa pergunta. Aí você fudeu todo mundo. Deixa eu ver aqui. Calma. É. Spielberg, caralho. Spielberg? Caralho. Sério? É só do Spielberg, só. Todos os filmes são dele. Que é dele? Mas não tem bem mal bem declarado? A música é do John Williams? Tá bom. É por isso que o filme é foda. Vocês são bosta, né? Vocês viram o filme e, pô, é um filme famoso pra caralho. Mas o filme não tem cara de filme, cara. Não, nem pouco. Eu tenho que ver, mas mesmo. É, falam que é muito bom. Boy, vai lá com o seu último filme pra gente encerrar aí pros comentários. Capitão América 2? Não. Oi? Não, pai, falou. Não, agora fala sério. Não, mas você coloca mesmo, Capitão América 2? Eu coloco, cara, gostei. Eu nem vi, tô brincando, cara. Tá, logo depois de X-Men 2, foi muito bom também. Pô, eu acho. Tá, você acha que já digeriu bem Capitão América 2? Eu acho que nem o filme que saiu esse ano pode ser contado, cara. Se não deu tempo de. Não deu tempo de. Ele não passou no teste do tempo, você tá empolgado ainda. Os filmes que eu coloquei aqui são filmes que, se estão passando na TV, eu vejo, cara. Exato, eles são filmes que passaram na prova do tempo. Ou seja, eu assisti N vezes, porque eles passam e eu vejo. Não, mas tipo assim, Harry Potter é um filme que eu já vi milhões de vezes. Se passar e tiver todo mundo aqui, se passar, tiver passando Harry Potter, você vai parar pra ver, mas não tá na minha lista. Não, a gente não falou que necessariamente filme que você vê toda vez que passa é um filme muito bom. Mas eu falei que o filme que você realmente tem carinho... É, cara, o filme a ponto que de já... estar na sua lista, tem ah, que não, ser um filme eu depende de linguiça. É de Inclusive, aquele filme que eu ia botar, mas eu tirei porque ninguém conhecia, é um filme que tem isso pra mim, eu vejo ele do pedaço que tiver. Tem um filme. É porque eu tinha outra lista, só que pô, eu perdi. Disse, sério, deixa eu botar falar meu filme agora. Tinha outra lista que eu perdi. Também, é. Um de animação que eu gosto muito. Tinha outro de animação também que eu gosto muito. Que é o. Mas esse eu lembrei agora é o Coraline, vocês já viram? Não. Coraline. Coraline, não faz. Não. Pô, muito bom. Eu colocaria o filme do Bob Esponja. Por sinal, esse filme de animação, que é infantil, é meio infantil, mas é meio bizarro, deu uma das histórias de RPG mais fodas que eu já narrei, então o pessoal falou. É da mansão? É, exatamente. Ah, foi maneirinho. E por além é uma animação, parece que é feita em... aquela massinha, tá ligado? Você vai mexendo em... Ah, é que falam que parece ser infantil, mas não tem de porra nenhuma infantil, que é pesado sim, pra caralho. Sim, é bem sinistro. E alguém mencionou esse filme, deixa eu ver esse filme que eu tenho que assistir ainda. Assim, ele é infantil, mas ao mesmo tempo é bizarro, assim, eu acho que vai traumatizar algumas crianças, entendeu? Ele é basicamente uma garota que ela vai morar na casa do... Acho que ela tava viajando, aí ela vai tem que ficar uma temporada na casa do pai ou da mãe, assim. Só que é, tipo, uma cidade mó sozinha, assim, ela vai pra lá, e ela não conhece ninguém, os pais dela não falam com ela direito, ela fica meio deprimida. Ela descobre uma porta secreta que leva pra casa dela em outra dimensão, que os pais dela são muito foda, são muito mais legais. Tipo, cuidam muito bem dela, os amigos lá da vizinhança são legais, assim. Só que o bizarro é que esse pessoal da outra dimensão tem botões costurados no lugar dos olhos. Olha só que coisa boa. Tipo... Caralho! Até botei na lista aqui, vai ser o próximo que eu vou assistir. Isso parece terror japonês, tipo... É tipo Silent Hill, sei lá. É tipo isso. Aí, tipo, a história vai se desenvolvendo assim, aí... No final, tipo, ela sente saudade dos pais, só que ela não consegue ver mais os pais. Eu não vou ficar falando, spoilando o filme inteiro aqui agora, mas... É bem legal, assim, vale a pena ver. Não é infantil, com certeza não é. É, eu ouvi falar que era uma parada horrível, assim, até pra criança ali. Mas então tá, já que a gente terminou agora, vamos tentar voltar. Rapidão. Isso me lembra do Chihiro, cara. Eu acho que Coraline é bom pras crianças aprenderem a não desgostarem dos pais. Cada um. Tem três pessoas nesse podcast. Cada um tem uma lista. Dessa lista. Pra criar a nossa lista do RPG, a gente vai tirar três filmes de cada um, beleza? Uhum. Então eu quero começar a aproveitar. Bom, cita sua lista e eu e o Bru vamos escolher três filmes daí. Tá, vamos lá. Homem-Aranha 2, O Livro de L, V de Vingança, Equilibrium, Pontos de Mutação, não falei, mas bota aí. Dark Knight, Clube da Luta e Prenda-me Se For Capaz. Mas que lista merda, hein, Guilherme? Eu tava vendo. Mas pô, Clube da Luta... Certo. Tá, tudo da outra eu não vi, mas de 10 é menos dos outros. Fica tá foda. Pelo último ficou capaz. Ficou capaz, mais um. Coraline, bota o Coraline que é legal. Tá, Coraline, pronto. Pô, mas nenhum dos dois viu, né, cara? Então, cara, mas eu vi os outros, então eu tô apostando nesse. Ah, eu nem sei escrever isso, como é que escreve isso? Coraline. Coraline. Vai lá, ô, Bru. Eu acabou, cara, não vou botar uma lista aqui, sei lá. Qual foi o filme que você falou? Os filmes que você falou, viu? Homem-Aranha 2. É, tipo, Homem-Aranha 2 não é top 10, né? Pô, maneiro que Star Wars a gente cagou, né? Caralho! Mas eu mesmo... Foda-se, né? Pô, mas eu pensei em Star Wars, eu pensei... Não. Beleza. Agora, Bru, é sua vez. Você vai listar seus filmes e eu e Borges vamos tirar três daí. Tá, Blade Runner. Tá, eu acho que... Inception. Inception eu acho que vale, hein? O Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Não entendo inglês. Oi? Não entendo inglês. Sonho de uma mente eterna. Como é que é? Brilho? Sonho de uma mente eterna. Como é que é nome? O brilho eterno de uma mente sem lembrança. Isso aí. Leon, que é o personagem. Uhum. Leon. O Love Actually, que vocês vão curtir, filho da puta. O Poderoso Chefão. O 007. Uhum. K-Pax. 12 Macacos. O Conde de Cristo. Pô, a gente podia colocar. Esse K-Pax é bom. Blade Runner. Blade Runner, K-Pax e... Não, Caralho. Brilho Eterno. Tem impacto muito bom, cara. Ah, sou mais Brilho Eterno e aquele outro que você falou em 7. Isso é justo. Foi? E Poderoso Chefão, mas Poderoso Chefão já é membro vitalício, cara. Então bota o Leão, pô. Eu não posso escolher, né? Bota quem impacte. Vamos lá, velho. Eu quero quem impacte, vocês podem outros dois. Ah, Blade Runner. Quem passa qualquer meu amor, bro? Eu sei que é foda, não esqueci da história. Qualquer vez, você perguntou? Sacanagem. Não, já vi já, só que eu, pelo nome não lembro. É o do Kevin Spacey, que ele isso. Não, calma aí. Não é top 10 esse filme, não, né? Mas, você falou do Eternal Sunshine, né? Falou do Brilho Eterno, você tinha falado. Eu colocaria a origem. Tá, vamos. Mas você não comentou da origem, então vamos colocar o Brilho Eterno. Vamos botar 0. Eu quero que você impacte botar 0.7, então. Então, peraí, ficou Blade Runner, o Brilho Eterno e 0.7. Ó, só pra avisar, Poderoso Chefão já é membro vitalício. Já tá. É um dos que a gente vai dar do serviço. É single dress, tá ligado, bro? Não, porque vai dar 9, tem que dar 10. O Poderoso Chefão já é a parada, entendeu? Então, da minha lista, eu vou descontar o Poderoso Chefão. Então, ficou o quê? Blade Runner, Brilho Eterno. Já cagaram Star Wars mesmo, né? Bom. É. Coloca a música de Star Wars pra gente fingir que isso importa. Ficou o quê? Blade Runner? E o 0.7, pô. Qual deles? Todos. O conjunto da árvore. Aí ficou uma lista de 62 filmes. bota tirando o Poderoso Chefão que já é, vai lá, minha lista toda. A Vida de Brian, Tropa de 22, Cavaleiro das Trevas, Três Homens em Conflitos, Apertem os Cintos, Bons Companheiros, Balconista 2. Pô, a lista dele até que é razoável. Tem o filme do Simpsons também que eu não coloquei e que eu não comentei. Ah, Três Homens em Conflito. Você tinha falado um no início que era bom, repete aí. Vida de Brian, isso. Aí o depois era bom também, qualquer? Tropa de 22, bom. E pode ser então. Três Homens em Conflito também. Tá, pode ser esses três aí. Fechou? Fechou então. Tá, top. Agora o top inferior, ó. Meu primeiro da lista é... Depois a gente faz outro podcast. Sobre... Tô brincando. Sobre filme que a gente não gosta. Não, que a gente gosta, mas não tanto assim. Então. É o top meio, né? É. Então a gente fez esse podcast todo pra no final a gente pegar e ler a lista assim. Poderoso Chefão, Clube da Luta, Prenda-me Se For Capaz, Coraline, Blade Runner 077, Brilho Eterno, De Uma Vez Sem Lembrança, A Vida de Brian, Tropa de 22, Três Homens em Conflito. Valeu, galera. Eu queria, essa lista é melhor do que as listas individualmente. Sim. É, coisa que faz. Não, a minha tá boa pra caralho. Mas foda-se, galera. Então agora é pra leitura dos comentários, o podcast baseou nisso pra terminar e ler essa lista. Beleza? Então até leitura dos comentários, Borges, sobe bota, aqui. Ô, Borges, bota o início do programa. Se você quiser um resumo do programa, vá para o minuto X. Tá. Se você quer pular os comentários, vá para o minuto Bru. Não, eu não disse pular os comentários, eu disse. Se você quer pular o programa. Se você quer pular os comentários, desliga o programa agora. Desliga o programa agora, exatamente. Vai, cara, vai lá. Então, eu já dei boa noite, o Borges já viu. Sobe a música. Fala galera, voltamos aqui com mais uma leitura de comentários e vou começar a ler os comentários dessa vez ser eu, porque tem uma pessoa muito especial aqui que falou com a gente. No podcast 17 sobre o International, do Dota lá, do qual deve ter sido o podcast mais específico de todos os tempos, o Luiz fala. Luiz, quem não sabe que é o Luiz não conhece o RPG. Fala galera do RPG. Muito bom podcast, principalmente a parte das psicopatias, pois não entendo de Dota. Ou seja, foi bem específico. E eu cheguei até o final. Parabéns ao Borges pela edição. Só não posso apresentar o podcast para meus pais, pois tetecas satânicas é um assunto complicado. Mas vou falar com meus amigos sobre esse podcast. Continue com o podcast de qualidade e preferência semanal. É, Luiz, não rolou muito não. Abraço. Não, mas o Borges comprometeu a lançar esse uma semana depois da edição 18. Quanto que a gente lançou 18 mesmo? Ah, não sei, cara. O Borges vai pegar a máquina do tempo aí e voltar. Foi dia 7, caralho. Tem um mês. Dia 7 de agosto, cara. Tem um mês, cara. Então, Borges, você tem um mês. Então, cara, você tem menos 3 semanas pra postar. Estamos aqui. Agora o Denado tá se comprometendo a marcar já agora, ao vivo. Quando vai ser o próximo? Segunda que vem. Segunda? Segunda agora é melhor, né? Tá, pode ser segunda. É o único dia que eu posso. Tá, talvez a segunda feira. O nosso podcast a gente já conta a localização, tudo, né? Já tem até o backstage. Pô, tem bastante comentário, hein? Tá vendo aqui? É, tem três, né? Tem três. Caralho. Sendo que o último cara que participou. Enfim, tá. Segunda, lembrando, segunda vai ser gravado, então só vai estar terminado editado na terça. Vai sair esse podcast semana que vem, o próximo eu saio que a gente vai gravar depois. Mas então tá, então alguém tem alguma coisa pra falar com o Luiz? Oi, Luiz. Oi, Luiz. Você não vai nem agradecer, boy. Caralho, Luiz, cara. Você caralho, agradecer pelo elogio? Eu já agradeci pelo elogio já. Então, Luiz, se foda você. Gente. Obrigado, Luiz. Brincadeira, Luiz. Muito obrigado. Não, continue ouvindo, cara. Continue ouvindo. É pelos seus dois cliques mensais que a gente grava essa bosta aqui. Sim. É, mas é mais ou menos isso mesmo. E vamos lá, continua com a leitura dos comentários aí, vai lá. Vamos lá então. Posso só ler o URL como sempre? Não. Esse não tem muito, porque. Pera, podcast da RPG 18 vergonhas, muita. Eu não entendo essas URLs, cara. Mas a melhor é aquela da puta. É uma puta confusão ficou uma. É, puta. Só que ficou só. Não sei o que, e uma puta. Ficou uma... Enfim, tá. Priscila, há um mês atrás, que foi quando o podcast foi lançado. Vou fazer uma maratona dos casts da RPG pra virar o ouvinte número 2 do blog. KKKKKK. Oi? É, Priscila, são 18 podcasts, não é nem tanta coisa assim. Não é nem maratona, eu diria, sei lá. Ah, cara, mas não é fácil. É terreno vazio. Os primeiros são ruins de ouvir. A gente é complicado. É. Não, mas ó, recomendação: o homem 100%, pra você ficar ofendido de cara. Pepeca satânica. É pra você já. É tipo, o homem 100% pra você se preparar. Pepeca satânica pra você desistir da gente. Aí você ouve sobre história de RPG só pra ficar de boa, assim. E depois você vem pro 18 que você já ouviu, que é um episódio razoável. Eu já ouvi o 18, cara. Eu sei, mas ouvi de novo, né? Um bom fã, ouvi de novo. Não. Ficou muito bom o cast, eu tenho minhas dúvidas. É, mancadas todo mundo tem, e aí fica difícil julgar. Mesmo quando o cara usa pochete, tá pedindo pra ser zoado. O jeito é dar risada. Aí ela repete o kkk. Tá. E eu também já ouvi caralhinhos voadores. Ah, tava assim. Opa! Foi fazer propaganda em outro podcast, dá nisso, foi, né? Eu olhei. Caralho, isso. Oi, eu fui desconectado. Você viu que você foi fazer propaganda de outro podcast, caiu, né, cara? Bagulho assim. Eu fiz propaganda. Ah, tá. Tá, mas já tô acostumado com o tempo. Cara, que nem estranho, blá, blá. Beijos, Marcelo, pra todos, é isso? Olha, ela tem 6 upvotes. Eu dei upvote com minhas duas contas. Você vê, tem que ter de um pouco, de nada. Mais uma vez, certo. Eu vou dar upvote nos outros também pra não parecer que só porque. Calma aí, é mesmo. Pô, o Marcel falou mó bem, nem deu. Poxa. É, pronto, aí, 5 upvotes. Vai lá, vai lá. O Borges vai ler nenhum, não? Leia aí, vamos lá. Olá, amigos. Marcel de Souza falou. Olá, amigos. Não comentei no episódio anterior porque não manjo lufas de Dota. Mas gostei muito desse episódio. Vergonha ouvir o CV no almoço. O que cara, é invador. É o podcast dele, pô. I should not have said that. Vou ter que falar. Solta a vinheta da gafe. Pior é. Essa a gente precisa como jeito. Pior é gravar aquela porra falando de tensão sexual pelo Iris Elba, entre aspas, negão de tirar o chapéu. Aí a gente faz isso agora. Esses negros maravilhosos. Você não vai ler isso, você vai botar o áudio. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Ele sabe. Com minha mãe dormindo no quarto ao lado e com certeza ela ouviu tudo. Ha ha ha. Não, é uahahu. Sabe o que a gente podia fazer? Cagar pra todos os nossos outros fãs e chamar o Marcel pra um podcast só porque ele é famoso, cara. O Luiz ouve desde o primeiro, a gente nunca chamou pra nada. Mas o Marcel fã nunca é chamado pro primeiro episódio. Interesseira. E se mantém. Não, é pro Luiz nunca ver, achar que a gente é tipo mágico, tá ligado? Não tem nada. Gostado. Ah, cara, se ele conhecer a gente, vai perder toda a mágica. Se ele vê que a gente é completamente sem graça, como se não desse pra reparar no podcast. Se nos comentários do episódio tiver de novo um segundo fã, já vai ter 2. Quando chegar a 5, a gente começa a cobrar, não é isso? Não, mas já são 3. O Marcel a gente pode considerar fã, pode. Acho que... já comentaram recorrente. É tipo um crack. Tu é praticamente uma tiete. Ai, mas você vai ter que dar pra gente, foi mal. Quando você vier a podcast, a gente cobra. É, eu tô passando o limite, mal. Foi mal, né? Desculpa. Às vezes eu fico. É, vai. O cofre do Ultra dá um give moral. Há um mês atrás também. Só uma pergunta, como é que funciona o disco? Porque tem há um mês atrás o primeiro comentário, aí depois tem 23 dias atrás, e depois volta um mês atrás, não é cronológico? Eu acho que é de... eu acho que é... Upvolt. Upvolt, cara. Deixa eu ver, vamos dar downvolt nele. Não, vai lá em cima, você coloca short by best ou short by news. Ah, short by best, interessante. Isso é bom, né, que você nunca tem comentário novo, porque o primeiro comentário jogando upvolt, aí ele sempre recebe upvolt de novo e nunca sai de lá, né, nem YouTube. Enfim, problemas com a Gillette marcaram muito a minha vida, principalmente minha cabeça. Ah, fez um trocadilho. Não fez a piadinha no podcast, fez por fora no comentário. Tá valendo. Olha o Guilherme irritadinho. Leu o comentário do cofre? Caralho. Calma, cara. Isso aí, galera. Eu falei todos os comentários. Espera a edição tá semana que vem. A gente ali que os comentários é a parte mais preciosa do programa, você não pode. Quem te colocou como dono? Foi? Caralho, eu tô legal, né? Foi mal, pois. Na moral, próximo podcast você vai apresentar, tá? Obrigado. Tá bem? E você que vai editar. Acreditou nisso? É, eu vou editar o próximo. Quando... Aí, cara, só pra você ficar feliz. Estamos terminando mais uma leitura dos comentários e mais um podcast. Galera, comenta aí, você viu que é muito divertido, muito legal. E, sei lá, entre no nosso face, na nossa página no Facebook, tem quase ninguém lá, facebook.com.br. Não tem quase ninguém, quase não tem post também, então é muito... eu mando fazer alguma coisa que ele faz. Eu mando fazer. Eu mando. A gente só fica lavando roupa suja, cara, isso é incrível. A gente tem que mudar o nome de RPG pra ler roupa suja. Qualquer merda assim, caralho. Mas, pô, entre na nossa página lá no Facebook, www.facebook.com/lerpgreal. E, sei lá, se vocês gostarem... Desculpa, cara, isso vai rir muito escroto. Mas, pô, se vocês gostarem mesmo dessa porra, mostre pros seus amiguinhos aí, cara. Não precisa mostrar pra mãe não, tá, Luiz? Que eu sei que vai ser complicado. Aliás, se você mostrar, é capaz de ser processado. Tá, eu não mostro, não. Mas... Se você quiser realmente mostrar gratidão, o link as informações da nossa conta estão aí na descrição também. É. É? É. É. Isso aí, você que vai fazer o post... Era o boss, vai lá, então, Bruno, pra terminar, escolhe sua musiquinha aí, vai. Tá, então, acho que em homenagem ao programa de hoje, eu vou escolher Lavinho e Rose. Nossa, que pesado. É Luiz Armstrong, cara, coloca lá. Pô, cara, essa música é muito linda, na moral. Ah, já tá subindo a música, tá bom, já tô cantando junto com o cara. Ok, falou, galera, é isso aí, boa noite, um abraço. Valeu, boa noite, galera, tô cansadaço também.